Graça e paz, Senhor, nos vem do alto. Lembranças de amor, em orações eu clamo. Teu irmão amado, em fé e caridade, alegre as entranhas na tua verdade. Recebe, Senhor, meu irmão querido, como a ti mesmo eu tenho unido comunhão de fé. Em ti é vida, amor que nos une, a luz querida. Onésimo, um filho que em ti renasceu, inútil antes, mas agora é meu. Separado por um tempo, agora é para sempre. Mais do que um servo, um irmão valente. Recebe, Senhor, meu irmão querido, como a ti mesmo eu tenho unido comunhão de fé. Em ti é vida, amor que nos une, a luz querida. Eu me regozijo, em ti eu confio. Pela oração, espero teu desafio. Prepara um lugar, em ti eu me arrimo. Confiado em ti, eu sempre caminho. Recebe, Senhor, meu irmão querido, como a ti mesmo eu tenho unido comunhão de fé. Em ti é vida, amor que nos une, luz querida. Português e worship. Acoustic guitar, piano. Sependre 2, BP renda.